Eu não pedi pra nascer. Eu não nasci pra perder. Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida. Eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma bala perdida. E a gente vive junto. E a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. Traz o que quer. Eu sou.